céu. Eu conheço o maior bem, objetivos todos têm. Índios, anjos, digo amém. Amém! Faz bem cultivar o coração a palavra amor. Você não provou molhos de chuva num dia de calor. Me diga se tem graça, rir da desgraça dos outros. Eu acho pouco e fico a pampa no sufoco. Minta pra mim e a amizade acaba. Fale de mim e a amizade acaba. Diz que nessa vida eu só vim pra passar. E o que eu faço aqui? Se já decretei a parada, se já deletei a parada. Se mesmo parado, continua a jogar. Ensaiada ou de improviso, de compromisso, compra briga, troco de nada disso. Por isso, um ponto final é ponto final e pronto. E um pranto afinal, não canto mal mal. Desconto, prosseguindo as rimas escritas inutilmente. Perplexo, agora reflito, estando indiferente. Contente com tudo, entretanto, confesso carente. Eu chego acelerando, sem atropelar os capanga. Eu dou rolê de boot ou de chinelo, o que são minhas caranga. Tem panga de tanga, é um chupa-manga. Qualquer coisa se paranga, não, desculpa, se parranga. Ah, deixando as drogas de lado, pois a vida é uma droga. Então que morra! Que morra, essa praga que roga. Eu vou propor e eu proponho o que já propuseram. O que já era, os que ficaram se souberam. Peço salve pro salve. Pra salvar a única salvação, quem não vá, quem vê, quem vai, você vê, é em vão. Eu sei que tudo falta, tá faltando o que faltava. Eu falo, tu fala, nós falamos que já falava. Tem que curtir, tem que zoar, só que não pode atravessar. Tem que viver, tem que sonhar, se sonhar é bom, não pode acordar. Amém! Batuco, bodoque, absolutos na margem de sorte. De uma fauna em flora verde, com um pudim de leite da tia Dora. Que está vinda desde a hora em que a Márcia finge que chora. Minha mãe adora ver seu filho de terno, mas não alterno. Embaixo do braço não há passo, sim um jet de caderno. Não que seja feliz, só para ter a certeza de que no final minha parte eu fiz. Mesmo que talvez esteja com uma bolinha vermelha na ponta do nariz. Se absorou, pelo menos não estarei protegido, adormecido embaixo da saia de uma dama. Com a máscara do pânico, só para não entrar em pânico quando batendo na porta e ver a pessoa escondida embaixo da cama. Tem que curtir, tem que zoar, só que não pode atravessar. Tem que viver, tem que sonhar, se sonhar é bom, não pode acordar. Tem que curtir, tem que zoar, só que não pode atravessar. Tem que viver, tem que sonhar, se sonhar é bom, não pode acordar. Gingle, gingle, apareço, melhor que eu, ninguém conheço. Do avesso, ponho quem desconheço. Pra mim o Mike não tem preço, com ele eu faço e aconteço. Trago 1 milhão de ideia nova a cada dia que envelheço. Surpreso, nunca subestime o time que pensa estar indefeso. Escuto o som do Vares, som dos mano, bicho solto que te deixa aceso. Ressuscito rimas mortas, escrevendo músicas tortas pra base certa. Disparo alerta, não tem quem me para, não sei a fome quando ela aperta. Deixei você de boca aberta, na friaca sem coberta. Hip hop 24 horas que a minha vida ainda desperta. Confundade.